Essa música é pra galera que tem a junta mole, bem molinha. É, com certeza, meu compadre Júnior. Todo mundo por debaixo da cordinha, vai! Passa, Vivi, passa, Tatinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, Vivi, passa, Tatinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, Leandro, passa, Juninho, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, Leandro, passa, Juninho, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar. Por debaixo da cordinha você vai ter que passar. É mexendo o som do geral, a menina e o rapaz. É o bicho da cara preta mostrando como é que faz. Passa, Vivi, passa, Tatinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, Vivi, passa, Tatinha, quero ver você passar. Passa, Tatinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha.